333 de O Livro dos Médiuns, está asseverado que os bons espíritos permanecem, se necessário, para atender os necessitados. Chico Xavier varada as madrugadas atendendo a todos que o procuravam. Dormia 2, 3 horas por noite. Mal se alimentava, mesmo ao quebrado. Mas atendia a todos, independente de hora. Vem também o Cristo nos falar da fé, da oração, dizendo-nos, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar lugar, e retornarei, para que há um dia onde eu estiver, vós estejais também. É a única fatalidade da doutrina espírita que todos seremos espíritos puros, destinados à felicidade e à plenitude supremas, mesmo aqueles que migrarem para o mundo de primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes na fala do próprio Cristo. Mas todos seremos espíritos puros. A alegria do Cristo, falando-nos das bem-aventuranças, bem-aventurados significa felizes. Jesus veio falar de felicidade, veio trazer a boa notícia. Veio falar da felicidade, da alegria. E Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, vem nos dizer que a alegria era uma constante em sua vida. Carlos Baccelli, que conviveu com ele durante 30 anos, nos diz, através de suas obras, que o que marcou mais em Chico Xavier, a sua característica mais marcante era a alegria, o contentamento em servir. Mesmo ao quebrado, com o passar dos anos, o corpo frágil, doente, Chico brincava com as suas próprias mazelas, dizendo, durante tantos anos eu cuidei do meu corpo. Eu acho que agora está na hora de cuidar do esqueleto. Só sobrar o esqueleto. E ele continuava marchando na direção do bem dos seus irmãos. Então temos que também estudar o desapego. Vai ser uma grande virtude a nos ajudar no roteiro divino da iluminação. O egoísmo, que é fruto do instinto animal, que estamos ainda tão arraigados. A supervalorização de si mesmo, nos diz Allan Kardec, é a causa do egoísmo. E o próprio orgulho, nos diz em obras póstumas, também promove o egoísmo, que é fruto do medo, que é fruto da falta de fé. Porque como temos medo de sofrermos secas, invernos rigorosos, de passar por necessidades, nós acumulamos, muitas vezes, o supérfluo para suprir necessidades emocionais, vazios existenciais que nos atormentam. E pulamos de compra em compra, em consumismo desenfreado, para atender os anseios de um coração que não encontrará nos bens materiais a sua plenitude. Então, o desapego, o fortalecimento da fé através do estudo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que nos oferece a Federação Espírita Brasileira, condensando antigamente em 5 apostilas, hoje então somente 2, 87 principais livros da doutrina espírita, num resumo que nos facilita o aprendizado. Nós temos a consciência da passagem do mancebo rico, quando Jesus nos esclarece dois momentos, é muito importante a gente conhecer isso, porque a riqueza não é um mal. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da utilidade providencial da fortuna, transformai esmolas em salários, propunha-nos Kardec. Mas nós temos na parábola, na passagem, no encontro do mancebo rico, um grande aprendizado em dois momentos. O jovem pergunta, mestre, o que fazer para alcançar o reino de Deus? E Jesus lhe diz, o que está escrito nas escrituras? Ele conhece os mandamentos. Jesus lhe diz então, faz isto e viverás. Meus amigos, se nós fizermos pelo menos os mandamentos, já está ótimo. Se nós conseguíssemos cumprir o Evangelho em sua inteireza, já seríamos anjos. Mas ele está aí há 2000 anos, ainda não estamos dando conta de cumprir nem a sua terça parte, quanto mais a sua inteireza. Mas Jesus prossegue. Se quiseres ser perfeito, vende tudo o que tens, distribui entre os pobres e segue-me. A renúncia total. Ou seja, os missionários, os espíritos evoluídos, para sermos perfeitos um dia, exercitaremos a grande renúncia, que nos falta ainda habilidades, pelo menos a mim me falta, para seguir o Cristo, como ele nos asseverava. Um amigo desta casa,